conceituada em Curuzazinho. Alô, Mauri. Quando você passa, tudo fica diferente. Estava sem graça, mas agora ficou envolvente. Deixa a boca gostosa pra mim, sentir o seu corpo tão quente. Deixa a boca gostosa pra mim, sentir o seu corpo tão quente. Olhei pro seu sorriso e vi as veias de pé. Tô safando e você vê também. Tô safando e você vê também. Tô safando e você. Olhei pro seu sorriso e vi a gente de pé. Tô safando em você. Joel Produções, produzindo e mixando os melhores CDs do Pará. Quando você passa, tudo fica diferente. Tava sem graça, mas agora ficou envolvente. Vi sua boca gostosa na minha, sentiu seu corpo tão quente. Sua boca gostosa na minha, sentiu seu corpo tão quente. Olhei pro seu sorriso e se a gente é diferente. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você. Olhei pro seu sorriso e se a gente é diferente. Tô safando em você, lentamente. Tô safando em você, lentamente. Tô safando em você, lentamente. Tô safando em você, lentamente. Tô safando em você, lentamente. Tô safando em você, Equipe Os Polêmicos da Kene. É agitação total na medida exata. E aí, meu mano, DJ Joel Produções e DJ Márcio, os DJs oficiais da equipe Os Polêmicos da Kenner. Tem uma dança que é bom demais, com envolvência na batida do papai. E tem tudo quando o sol do batidão toca a corneta. Sacode o médio, tem que rasgar a porra desse grave do no máximo. Vai charada, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. O DJ tá fazendo também essa dança. A mina tá danada, joga na poupança. Toca a corneta, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, charada! Toma banda charada, o segredo foi descoberto.

Maria chega, ele agita, sobrevoa, faz a família dançar. Agora é live, essa é a moda, aqui no Águia, a bicada vai rolar. Eu dou valor no pop, eu dou valor no Águia. Eu dou valor no pop, eu dou valor no Águia. No pop tem pressão, no pop tem bicada. No pop tem pressão, no pop tem bicada. E aí, Jorginho Light, tá de volta, né? DJ Adriel, o DJ das produções em Mosqueiro. Equipe Os Polêmicos da Kenner, somando alegria e diversão. E isso não se compra, se conquista. Polêmicos da Kenner e suas polemiquetes. Os Polêmicos da Kenner. Para que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar, que beijo não resume em transa. Mas quem sou eu? Se quiser vem pra cá, não me conta, dizer que nada tá. Fiz essa letra pra te incentivar. Se você mudar vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns. Parabéns, mas preciso de você pro rolê valer. Então senta bem, senta bem. Olá, então sarra, então sarra. A bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra. O popozão, o popozão. Então sarra, então sarra. A bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra. O popozão, o popozão. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. DJ Marcos Cauê, produzindo o que você gosta de ouvir. Polêmicos da Kenner.

ser o famoso 16 toneladas. Famoso 16 toneladas. Meninas, vamos colocar no doce DJ. O quê? É DJ Marcos Cauê? Então é bala, meu irmão. Equipe Pindica. É o 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Fica sabendo que tem fila pra usar meu cobertor.

Tudo pronto? Tudo pronto. Vamos animar essa da parada. Joga em cima e quita. Experiente, ela sabe o que faz. E quando cansa, ela beija na boca. Tá distorcendo totalmente o rapaz, rapaz, rapaz. Ela se joga em cima e quita. Experiente, ela sabe o que faz. E quando cansa, ela beija na boca. Tá distorcendo totalmente o rapaz, rapaz, rapaz, rapaz. Sabe o que faz? E quando cansa, ela beija na boca. Satisfazendo totalmente o rapaz, rapaz, rapaz. Ela se joga em cima de quita. Experiente, ela sabe o que faz. E quando cansa, ela beija na boca. Satisfazendo totalmente o rapaz, rapaz, rapaz, rapaz. Joel Produções e Edson Martins. A produção perfeita para você que gosta de ouvir a melhor.